Estimados ouvintes, boa tarde, segunda-feira, 13 de janeiro de 2014. Tem agora início mais um Os Nomes das Canções. Estamos de regresso para mais uma semana. Mais músicas, mais musas inspiradoras. Para a semana teremos de descobrir qual o masculino de musas, já que vamos ter música alusiva a um Daniel. Já agora, se o ouvinte nos puder dar uma ajuda, agradecemos. geral.radioantenaweb@gmail.com é o e-mail para o qual pode escrever-nos, seja para nos dar esta pequena ajuda, ou para deixar uma sugestão ao que possamos melhorar, ou até mesmo uma melodia que ainda não tínhamos passado no Os Nomes das Canções. Lembrando que todas as músicas fazem sempre referência a uma pessoa, identificável pelo nome. Vamos começar hoje por Diana, tema dos One Direction. A música está incluída no disco mais recente da banda britânica. Foi um dos singles que entrou no top vendas da Billboard nos Estados Unidos. O lançamento dá-se já na segunda metade de 2013. É, portanto, uma melodia bastante recente. Também Lawson teve êxito no recém-findado ano 2013, no caso com o tema Juliet. Lawson é um cantor britânico, embora neste caso cantor a solo e não em grupo. Estas são as duas primeiras músicas da edição de hoje de Os Nomes das Canções. Wants is gold. She is straight up rock and roll. Estamos de volta, ouvinte. Chega agora a segunda parte de Os Nomes das Canções. Vamos recuar até os anos 80 para ouvir um tema dedicado à prima Vera. A pausa é propositada, já que não se trata de um tema nenhuma das quatro estações do ano, mas sim é uma prima que, por acaso, se chama Vera. Vindo dos Afonsinhos do Condado, já podemos esperar tudo, mas antes de fazermos girar o disco, deixe-me anunciar apenas a melodia que fecha esta edição. Clara é o seu título, do catalão Juan Batista Humet. O tema abre o disco Ai Que Vivir, de 1980. Mais tarde foi incluído na coletânea Melancolia, de 2004, e trata-se de uma remasterização, não de uma nova versão. O contexto da música bem que poderia reportar-nos a Cassandra, protagonista de um tema do Zaba, que já passou numa outra edição deste programa. Inclusive, o final é tão trágico como o dessa Cassandra. Enfim, as portas desta edição fecham-se com Clara, de Juan Batista Humet. Eu, Nuno Miguel, volto na próxima semana. Até lá! Vera, Vera, Vera, Vera, Vera, Vera, Vera, Vera. Eu sinto o cheiro no ar a mudar, que anuncia o chegar da primavera. E a temperatura do ar a mudar faz sentir que vai chegar a primavera. Oh, oh, primavera, os campos a fogo, o calor e o sol. Primavera, sex and drugs, rock and roll. Primavera. Eu sempre quis começar um amor e amar no calor da primavera. E sempre andei a sonhar começar novo amor, novo lar, quem me dera. Oh, oh, primavera, do signo carneiro, do amor verdadeiro. Primavera, nova luz, novo cheiro. Primavera. Vou sair, vou gritar, vou brindar à primavera. E a temperatura do sol e do mar começar a aumentar. Primavera. Oh, oh, primavera, da alegria interior, sinfonia de amor. Primavera, obrigado, senhor. Primavera, primavera, o inverno acabou e o bom tempo chegou. Primavera, passei um ano à tua espera. Primavera, primavera, primavera. porque verão vai chegar. Primavera, vai ser outro ano à tua espera. Primavera, primavera, primavera, primavera, primavera. Extraña entre su gente, mirada ausente, Clara. A la deriva, no tuvo suerte al elegir la puerta de salida. Clara, abandonada, en brazos de otra soledad. Esperando hacer amigos por la nieve, al abrigo de otra lucidez, descubriendo mundos donde nunca llueve, escapando una y otra vez, achicando penas para navegar. Estrellas negras dieron por sus venas y nadie quiso preguntar. Se vio atrapada, abandonó el trabajo, se vino abajo, Clara. Languidecía, perdida en un camino de ansiedades y ambrosías. Clara no dijo nada y un día desapareció. Recorriendo aceras dicen que la vieron, ajustando el paso a los demás, intentando cualquier cosa por dinero, para hincarse fuego una vez más. Esa madrugada, Clara naufragó, tenía el mar del miedo en la mirada, las ropas empapadas y el suelo por almohada, y lentamente amaneció.